Alô. Era uma vez um lindo dia de sol na primavera. Os bichos, aproveitando o calor da manhã, brincavam por entre as árvores frondosas da floresta e refrescavam-se na relva umedecida pelo orvalho. E de repente, os animaizinhos ficaram paralisados e os passarinhos silenciaram. Oh, o que teria acontecido? Naquele silêncio repentino, ouviu-se um som diferente. Ah, era um telefone tocando. Desculpe, mas nós não podemos atender agora. Por isso, deixe seu recado após o sinal, que assim que terminarmos de contar esta história, retornaremos à sua ligação. E quando tudo voltou ao que era, descobrimos que assim viveremos felizes para sempre.